cuidado, olha sempre para as costas, senão lá o vais levar. Não te venhas queixar, pois então vou quebrar. E vais ver o meu momento em que vais ali e tiras com o puto. Isso tudo sobre queixoso, todo maloso. Eu acho este beat estrondoso. E só pensas nisso, e para amigos é estrupício. Essa tua cena de duvidoso de algo, a mim que te complica. Esse teu amago vai o caralho. Vou-te dizer, não é para aborrecer, mas sabes bem as merdas todas que tens feito. Vais ficar todo desfeito. Achas-te nica, sócio, calma. Mas primeiro vais ouvir e cumprir. Vou-me rir da tua cara de te tremer. Vais ter que alombar com a dor, porque de seguida vou-te almofadar. E tu vais-te calar e eu vou-te alterar. Uns devem ficar arrepiadores, mas de seguida vou-te desenhar na folha e te pôr no inferno. Achas que te vou pôr no caderno, mas no teu corpo vai ficar eterno.